Bem-vindo a essa mensagem. É uma grande honra apresentá-la para você. Você ficará chocado, seus olhos serão abertos, você irá ouvir algo que você nunca ouviu antes. Você irá ver como o corpo, igreja, hoje inverteu tudo em relação ao que significa estar sob a nova aliança. Não estamos debaixo da velha aliança. Estamos sob a nova aliança. Por isso, precisamos viver em santidade. Jesus é muito maior que os anjos. Ele é muito maior que Moisés. Por isso, se depois de termos recebido o conhecimento da verdade, continuarmos praticando o pecado intencional, estaremos pecando contra o Espírito Santo, como Jesus falou a respeito. E não haverá mais sacrifícios pelos nossos pecados. Então, essa mensagem é importante. Vamos ler o livro de Hebreus e você terá seus olhos abertos. Verá que fé é o mesmo que obediência, incredulidade é o mesmo que desobediência. Portanto, creio que essa mensagem é a mais importante que tenho compartilhado por muito tempo. É algo que você precisa ver, o corpo precisa ouvir. Se queremos servir a Deus, precisamos construir sobre o alicerce correto. Não devemos pular os versos da Bíblia que não gostamos. Não, precisamos ter tudo. Assim, espero e oro para que Deus fale contigo e com todo o corpo através desta mensagem. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira e este estudo. Da última vez, comecei a construir o fundamento e quero continuar nessa lição e na próxima. O fundamento de quem é Deus, o que é viver para Ele debaixo da graça. Da última vez, falei sobre a justiça de Deus e o amor de Deus e como precisamos entender as duas coisas. Muitos escreveram que isso é algo que jamais ouviram antes e que o deveria ser pregado em todas as igrejas hoje. O que gostaria de compartilhar hoje também é algo que muitos jamais ouviram antes. Realmente será algo que abrirá seus olhos. Essa verdade precisa ser declarada para a igreja, inclusive o que vou dizer hoje. Da próxima vez, irei continuar e olhar um pouco mais em como viver debaixo da graça, como Jesus não rebaixou seu padrão, mas elevou o padrão. Hoje da próxima vez é realmente importante porque este é o fundamento sobre o qual precisamos construir. Depois de construir este alicerce, nós continuaremos em Lucas 10, onde quero tentar colocar tudo junto e como podemos vir e praticar o que aprendemos. Não queremos apenas teologia, há muita teologia. Há muito conhecimento intelectual, mas precisamos viver o que aprendemos e Lucas 10 nos ajuda a nos achegarmos a essa vida, como todos nós podemos viver essa vida. Quero ser mais prático na última parte da Escola Pioneira e colocar tudo junto. Quero dar alguns testemunhos. É sempre bom ter testemunhos. Desde a última vez tenho visto pessoas serem salvas, curadas, batizadas nas águas e com o Espírito Santo porque essa é a vida diária. Vou compartilhar um testemunho forte. Algumas semanas atrás conheci uma mulher de 25 anos que me contactou. Fui ao seu encontro com alguns amigos. Quando cheguei, ela estava deitada na cama no apartamento de sua mãe, num quartinho onde havia pouca luz no canto da cama porque ela estava realmente doente. Ela esteve de cama quase ininterruptamente por um mês, ela se levantou apenas algumas vezes. A história é que ela bateu sua cabeça uns anos atrás num acidente de carro e estava tonta por causa disso. Depois foi ao médico para ser vacinada. Temos sempre que parar e pensar antes do médico colocar algo em nós porque nem sempre sabem o que estão fazendo, porque ela ficou muito, muito doente devido à vacina. Tão doente que quando se levantava tinha diversas marcas em seu corpo e quase não podia se levantar e tomar banho. Somado ao acidente ocorrido há pouco tempo, agora ela estava de cama e quase não podia fazer nada. Também tinha problema com a luz, então não podia assistir muita TV por causa da luz e era muito difícil para ela. O motivo de ter me contactado foi que algo tinha acontecido. Havia um programa na TV com amigos meus que pregavam o evangelho e curavam os doentes e ela viu um pouco disso porque estava com problemas na cabeça, então não conseguiu ver tudo. Mas foi num website de um amigo meu e depois foi ao meu website. Quando ela foi de um site ao outro e viu meu logotipo, ela disse uau. E se lembrou de algo que havia esquecido. Lembrou-se que há 5 anos ela estava na rua de sua cidade e me encontrou. Porque ela estava fazendo compras e quando ela saiu da loja, eu andei em sua direção, parei e orei por ela, que tinha problema nas costas. As pernas aumentaram e a dor nas costas desapareceu. Ela foi curada. Ela sempre teve problema em uma perna e nas costas e agora foi totalmente curada. Ela experimentou o Espírito Santo de uma maneira que não havia experimentado antes. Teve um efeito nela. Ela pegou meu cartão com o logo do website. Depois, ela foi para o campus universitário onde morava. As pessoas lá não entenderam nada sobre Deus e era tão novo para ela que ela o perdeu. Ela não era salva naquele tempo, mas teve um encontro com Deus, teve interesse por Deus, mas aquilo se perdeu. Então a faculdade onde morava incendiou e o cartão que lhe dei também se queimou. Ela se esqueceu de tudo. Depois de 5 anos, ela estava muito doente acamada. De repente, ela viu meu site e se lembrou de tudo que ocorrera há 5 anos atrás. Ela pensou, preciso contactá-lo. Me contactou e fui lá com alguns amigos. Naquele dia, há 2 semanas, ela se arrependeu e foi salva. Ela realmente encontrou Deus. Eu disse ao meu amigo que também era novo nisso, leve-a para casa e batize-a. Nunca tinham feito isso antes, mas isso é tudo sobre discipulado. Então levaram-na para casa e fui embora porque eles não precisavam de mim. Se estou lá, faço tudo e eles não estão se tornando discípulos. Então parti, levaram-na para casa e a batizaram. Foi a primeira vez que fizeram isso. Quando ela saiu da água, algo tinha acontecido, mas ela ainda tinha problema de se sentir como zumbi, tinha problema com sentimento de amor e alegria por causa da doença. Mas aquele que a batizou trouxe 2 sacolas para colocar as roupas molhadas. Ele lhe perguntou, qual delas você quer? Ela respondeu, ficarei com esta sacola. Ela pegou a sacola, colocou as roupas molhadas dentro e foi para casa. Quando chegou em casa e tirou as roupas molhadas da sacola, havia um papel dentro da sacola. Ela olhou o papel e disse, uau! Era uma canção cristã. Quando começou a ler o texto, se lembrou daquela canção que ouvira há 5 anos quando se encontrou comigo. Tudo se tornou tão claro para ela quando leu aquilo e começou a chorar, chorar, chorar e foi liberta. As pessoas que lhe deram a sacola não sabiam que havia uma canção lá dentro. Foi um acidente porque sua filha usou aquela canção na escola e se esqueceu que a canção estava dentro da sacola e eles iam jogá-la fora. Mas de repente ela levou a sacola com as roupas molhadas para casa e lá estava a canção. Ela foi liberta, o Espírito Santo a tocou. Alguns dias atrás, eu fui a uma casa para uma reunião e lá estava esta garota sorrindo, estava de pé na cozinha e preparando o jantar para nós. Agora não estava de cama, num quarto escuro, mas estava de pé na cozinha em outra casa preparando o jantar para nós, e ela disse, 2 semanas atrás fui salva, nasci de novo. Fui liberta. Ganhei uma nova vida e continuarei em Cristo desse dia em diante para sempre. Ela foi tão radical e estava tão livre. Ela podia dar seu testemunho de como foi liberta do que outras pessoas pensavam dela. Estava tão corajosa agora, experimentou uma liberdade como nunca antes e no mesmo dia ela orou por sua mãe que foi curada das mãos e sua vida mudou. Isto é o que quero fazer na última parte da escola pioneira, te ajudar a vir para esta vida diária onde o Espírito Santo trabalha, as pessoas são curadas, libertas, salvas e batizadas com o Espírito Santo e a igreja cresce. Isso é para todos. Da última vez, quando falei sobre Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus, veio um verso enquanto eu orava e quero ler isso. É a bondade de Deus que ouvimos sobre sua justiça para que possamos ver sua santidade e experimentar seu amor. Quero dizer novamente, é a bondade de Deus que nós, você e eu, ouvimos sobre sua justiça por quê? Para que possamos ver sua santidade, e aí experimentar seu amor ou paternidade. É tão importante que entendamos dessa maneira porque, como disse da última vez, você não pode realmente amar a Deus da maneira que deveria se não conhecer. E conhecê-lo é temê-lo. Hoje vou pregar algo que é realmente muito, muito radical. Isto vai chocar muitos de vocês, o que a palavra está dizendo. Mas lembre-se que isso é a bondade de Deus que você ouça essa mensagem e veja a sua santidade porque então poderá vir e experimentar seu amor, sua graça. Antes de continuar com a lição, quero construir um fundamento para esta mensagem de hoje e da próxima vez. Vou falar um pouco mais sobre graça e o que é andar na nova aliança e vou começar hoje. Em João 1:16-17, a Bíblia fala, todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia aqui está dizendo que recebemos graça sobre graça e depois fala sobre a lei que veio por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. quero dizer graças sobre graça. A palavra sobre pode significar ao invés de, e creio que isso é correto, recebemos graça ao invés de graça porque também havia graça na antiga aliança. Também havia graça lá, mas a graça da nova aliança, se posso dizer assim, é mais do que eles experimentaram. Porque havia algo que a lei não podia fazer. Havia algo que as pessoas debaixo da lei não podiam experimentar. Algo que nós podemos agora pela graça e pela verdade. O que era isso? Era a liberdade, a libertação do pecado. Romanos 6:14 diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, sob a lei, o pecado domina as pessoas. Se você está sob a lei, você não é livre porque a lei não pode fazer o que Jesus veio fazer. Mas por meio de Jesus Cristo podemos ser livres. Sob a lei você está debaixo do pecado, mas sob a graça você não está mais debaixo do pecado, você está livre. Vou falar sobre isso da próxima vez. Então recebemos graça ao invés da graça. A lei que veio com Moisés não podia fazer o que agora fazemos em Jesus Cristo. A lei não podia nos ajudar, somente podia apontar para Jesus Cristo. Falarei mais da próxima vez. Mas agora recebemos graça ao invés da graça. Naomi Nova Aliança, a graça não é uma proteção para o pecado porque graça é mais do que as pessoas pensam ser. Graça ajuda, graça nos ajuda a fazer o que a lei não podia. Graça nos capacita a viver uma vida santa. Em Tito 2:11-12 lemos, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela, continuamos falando da graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então a graça de Deus é mais que somente uma proteção para pecado. A graça de Deus nos instrui a viver uma vida santa. O que você verá dessa vez, quando formos ao livro de Hebreus, é que não vivemos sob a lei de Moisés, vivemos sob a graça. Mas nós invertemos o sentido e muitas pessoas confundiram totalmente o que é viver sob a graça. Você ficará chocado quando formos através do livro de Hebreus, pois vamos estudá-lo hoje. Irá mesmo abrir seus olhos. Porque nosso maior problema na igreja hoje é que estamos construindo cristianismo baseados em sermões que ouvimos na igreja. Estamos construindo nosso cristianismo com base em poucos versos que são tirados e então criamos um sermão. Mas lembre-se que os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia dividida em capítulos e versos. Então não podiam tirar um verso daqui, outro de lá, ou talvez um capítulo de lá. Não. Eles tinham a carta completa e liam carta por carta, livro por livro. Então espero que você esteja pronto para esse ensino. Antes de continuar eu quero orar. E também quero dizer que se você não tem tempo quando eu começar com Hebreus em breve, se você não tem tempo de ir pela lição completa agora, porque tem algo a fazer, sugiro que divida esse ensino em duas partes agora e depois. Então é melhor parar agora antes de eu começar com Hebreus, porque você não quer parar no meio de Hebreus. Pois na metade de Hebreus será muito, muito radical e você irá experimentar isso como uma espada que corta até separar alma e espírito. É tão importante que você não pare na metade, senão terá grandes problemas. É tão importante que você entenda tudo que vou compartilhar hoje. Por isso, não pare na metade, assista ao vídeo até o final. Porque depois vou explicar coisas, então você entenderá da maneira certa. Isso é um conselho para você, não pare na metade do vídeo. Se não tiver tempo para assistir tudo, é melhor parar agora e voltar depois. Agora vou orar e continuar em Hebreus. Deus, te agradeço por esse ensino. Oro para que abra os olhos da igreja hoje, Deus. Será um fundamento em que a igreja construirá. Deus, obrigado porque o Senhor e o Espírito Santo irão trabalhar através desse ensino. Deus, me ajude a ensinar essa palavra, me ajude com seu Santo Espírito, e me ajude a ensinar da maneira certa. Eu oro que criei não um temor incorreto mas um temor correto de ti, Deus. E irá mudar a vida deles, como mudou a minha vida. Irá abrir os olhos de todos que assistirem esse vídeo como foi para mim e para outras pessoas, Deus. Então venha com seu Santo Espírito e nos ajude, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para receber sua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos continuar em Hebreus. Quero compartilhar um pouco de conhecimento sobre Hebreus antes de começar. É muito importante entender isso. Não sabemos exatamente quem escreveu Hebreus. Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo e outros dizem que foram outras pessoas que escreveram Hebreus. Mas sabemos que foi escrito para judeus, porque toda a história fala de alguns judeus crentes que viveram com Cristo, judeus messiânicos, mas experimentaram muita perseguição. É disso que Hebreus fala. Houve muita perseguição, espancamento, roubo e experimentaram muita perseguição. Mas pela história da igreja sabemos que foi escrito durante o tempo em que o imperador Nero estava lá. No início, o imperador Nero começou uma perseguição, e depois foi tanta que ele matou muitos cristãos. Mas aqui vemos que foi um pouco antes da perseguição ser tão intensa que iriam ser mortos, porque depois em Hebreus ele fala que custou muito, mas não sangue. Então foi antes da perseguição ser tão dura que as pessoas foram mortas por causa de sua fé. Mas esses cristãos, e judeus, poderiam facilmente evitar a perseguição. Eles precisavam fazer uma coisa, voltar para a sinagoga. Porque a sinagoga naquele tempo não era perseguida da mesma maneira que a igreja. Então, se tivessem voltado para a sinagoga, a perseguição contra eles e sua família teria cessado. Por isso, as pessoas sentiram que era uma tentação e alguns voltaram à sinagoga. Mas para voltar à sinagoga, tinham que fazer algo, precisavam publicamente negar a Jesus. Precisavam voltar à sinagoga e dizer: nego a Jesus Cristo que me comprou, nego Jesus Cristo como Salvador, eu nego Jesus. Se negassem Jesus, a sinagoga os aceitaria e a perseguição contra eles e sua família cessaria. Então essa carta foi escrita para aquelas pessoas continuarem na fé, para não voltarem, mas continuarem na fé. Continuar. Está sempre falando de Jesus, que Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés. Temos uma nova aliança, temos um sumo sacerdote eterno que é maior que o antigo sacerdote. Temos uma nova aliança que é muito melhor que a antiga. Se você ler o livro de Hebreus, verá e entenderá por que ele está dizendo essas coisas àquelas pessoas. Está dizendo o que diz porque deveriam continuar na fé, continuar em Cristo. Temos algo que é mais forte, que é melhor que a antiga aliança, temos algo novo, mais forte. Então não voltem atrás, é isso que ele está dizendo. Estou servindo a Deus há muitos anos, e sei de muitas, muitas pessoas que uma vez estavam vivendo com Deus mas não estão hoje, porque ficaram orgulhosos, deixaram o pecado e a amargura entrar em suas vidas e por causa disso, caíram e não vivem com Deus hoje. Conheço muitas pessoas nas igrejas que estão mornos e muitos estão se distanciando de Deus. Por quê? Por causa do ensino deles. Claro, estamos vivendo nos últimos tempos, então é parte do momento em que vivemos. Mas se tivessem entendido o que ensinarei hoje, não teriam caído como aconteceu. Esse ensino mudou nossas vidas e nos salvou porque nós passamos por muitas dificuldades, passamos por desespero. Foi difícil. Alguns anos atrás eu queria morrer, foi realmente difícil. Mas nunca reclamamos contra Deus, nunca deixamos o pecado entrar e continuamos na fé, sabe por quê? Por causa deste ensino e de seu entendimento. Creio que é tão importante para todo o corpo entender o que isso significa e continuarmos em Cristo e não cair. Então este ensino pode salvar sua vida e a vida de muitas pessoas. Vamos continuar com o livro de Hebreus. O capítulo 1 fala sobre Jesus ser o Filho de Deus, ele é o brilho da sua glória, e a expressão exata do seu ser. Então Jesus Cristo é a expressão da imagem de Deus. E continua, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Hebreus 1 3 a 4, o capítulo 1 fala sobre Jesus como Filho de Deus, que ele é superior aos anjos. Deus disse a Jesus algo que ele nunca disse a nenhum anjo. Jesus não é como os anjos, ele é melhor que os anjos, ele é maior que os anjos. E temos salvação em Jesus Cristo, como diz o capítulo seguinte. E continua com a ideia de que Jesus é muito melhor que os anjos. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, porque não estamos diante de anjos mas de algo muito maior que anjos, Jesus Cristo, então devemos prestar mais atenção para as coisas que ouvimos para não nos afastarmos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2 1 a 3, existe uma imagem completamente errada de Jesus Cristo na terra e nas igrejas hoje. Esquecemos uma coisa. Quando Jesus veio à terra, por um breve tempo veio à semelhança de homem. Mas agora está ressurreto. Ele está sentado à direita de Deus no céu. Esse é seu corpo hoje. Esse é Jesus hoje. E muitos cristãos se esqueceram disso. Muitos cristãos veem Jesus como o homem Jesus aqui na terra. Mas agora ele não é o homem Jesus na terra, ele é Jesus no céu. Um dos discípulos que andaram com Jesus na terra, que foi íntimo de Jesus, era João, a quem Jesus amou. Quando João viu Jesus no início de Apocalipse em seu corpo celestial, não foi a Jesus como, "Ei, Jesus, meu amigo, toca aqui." Ele não fez isso. Ele caiu como morto porque não podia ver sua glória. E este foi quem andou tão perto de Jesus aqui na terra, mas ele não veio e disse, "Ei, Jesus, toca aqui. Estou aqui de novo." Não, ele caiu como morto. Jesus é muito mais que anjos. Se vamos vê-lo como é hoje, vamos cair da mesma maneira. E agora ele não está mais falando conosco da terra, está falando conosco do céu por meio do seu Espírito Santo. Você verá mais sobre isso depois. Vou passar muito rápido pelo livro de Hebreus, mas eu o encorajo a pegar o livro e lê-lo por si mesmo depois, para que você veja o que está sendo dito. E segue falando sobre o descanso de Deus. Precisamos continuar. Aquelas pessoas precisam continuar. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, do céu, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, jamais entrarão no meu descanso. Hebreus 3:7-11. O que ele diz aqui? Não devemos endurecer nossos corações como fizeram no dia da rebelião, no dia da provação no deserto. De quem ele está falando? Está falando sobre Moisés e os israelitas que saíram do Egito, foram batizados em Moisés no Mar Vermelho e andaram com Deus no deserto. Mas endureceram seus corações, foram rebeldes contra Deus, e por isso Deus está virado com essa geração e disse que não entrariam em seu descanso. Está escrito para nós no livro de Hebreus para nos alertar a não fazer o que fizeram. O que aconteceu com os israelitas foi um alerta para nós hoje. Não é apenas em Hebreus que vemos esse aviso, vemos em outros lugares na Bíblia. Um desses lugares é em Coríntios, capítulo 10 e vamos dar uma olhada nisso. Aqui vemos exemplos do Velho Testamento. No capítulo 10 1 a 4, lemos, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então Paulo aqui em 1 Coríntios está falando que essas pessoas foram batizadas em Moisés, comeram da comida espiritual, beberam da bebida espiritual, da rocha espiritual que os seguia, que era Cristo. Essas pessoas que saíram do Egito tinham tudo o que poderiam obter naquele tempo. Jesus estava lá. Ele era rocha, tiveram o batismo de Moisés, conseguiram obter tudo o que podiam. Então continuamos, no verso 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Eles tinham tudo, foram tirados do Egito, mas ainda lemos que com a maioria deles Deus não estava satisfeito, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então o que aconteceu com eles se tornou um exemplo para nós, não do que devemos fazer, mas do que não devemos fazer. Nós, você e eu, que vivemos hoje sob a graça, que fomos removidos do mundo. E no versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Versículo 8, não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, como eu disse da última vez sobre João 13:14-15. Versículo 10, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Então lemos aqui que essas pessoas que saíram do Egito se tornaram idólatras, cometeram pecado sexual, tentaram Cristo, reclamaram e por causa disso, muitos deles morreram lá, foram mortos por Deus. Isso está escrito para você e para mim hoje, que estamos vivendo agora sob a graça na nova aliança, como exemplos para nós. Está tão claro aqui, Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Versículo 11. Então isso foi escrito para nós, e devemos dar mais atenção para o que ouvimos, porque se o que os anjos falaram naquele tempo teve castigo, como escaparemos hoje? Se negligenciamos um Salvador tão grande como Jesus Cristo. Paulo não começou o capítulo 10 com isso. Quando Paulo escreveu isso, foi sem capítulo e versos. Então primeiro ele diz algo importante para entender o porquê de dizer isso. Está falando da corrida em que estamos. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 24-25. Nós estamos numa corrida. Você e eu estamos numa corrida. Todos são disciplinados com seu treino. Eles fazem para obter uma coroa perecível. Mas, e quanto a você e eu? Nós estamos fazendo para ganhar algo eterno, que é a vida eterna. É disso que tenho falado antes. Nós somos salvos, mas aquele que continua será salvo. Então é sobre continuar em Cristo. Há mais de 60 versos na Bíblia de pessoas alertando: não se afastem, podemos perder nossa salvação a um dia em que não podemos perdê-la, e esse é o dia em que iremos nos levantar e comer da árvore da vida. É isso que tenho falado sobre salvação desde algumas lições atrás. E continua: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 2.26,27. Paulo teme que após pregar a outros, ele mesmo seria reprovado, por isso ele está tomando conta de seu corpo porque sabia que estava numa corrida. Depois disso, traz esse exemplo. Se você estiver numa corrida e for desclassificado, você está fora dela. Se você for desqualificado, acabou. Você não voltará para aquela corrida. Ele continua de novo com esse alerta para você e para mim, um aviso para aquelas pessoas não caírem. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Ou seja, estarmos alertas contra um coração mau e incrédulo. Ponto. Que se afaste do Deus vivo. Então é possível cair, é possível se afastar do Deus vivo. Ponto. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 13, 12 a 14. Isso é tão claro para você e para mim de que somos participantes de Jesus Cristo. Desde que existe uma condição ali, se permanecermos firmes na nossa confissão do princípio ao fim. Então ele continua. Vai dizer algo muito importante porque ele continua falando sobre não caírem. Você vai ver que a fé bíblica é diferente do que pensamos ser fé hoje. Hoje temos nossos óculos religiosos. Achamos que podemos acreditar em uma coisa e fazer outra coisa. Mas não é assim. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela não é o que pensamos. Fé é obediência. Eu escrevi aqui e você vai ver. Fé é igual a obediência. Incredulidade é igual a desobediência. Você verá isso claramente agora. Vou só mostrar algumas escrituras rapidamente. Ele continuou alertando e disse: e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes. Hebreus 13, 18. Então não entraram no descanso de Deus porque não obedeceram. Versículo 19. Vemos, assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Hebreus compara que não entraram porque não obedeceram e não creram, por causa de sua incredulidade. Ele está falando sobre incredulidade ser o mesmo que não obedecer. E continuamos no capítulo 4, onde fala sobre Jesus ser nosso sumo sacerdote. Voltaremos a esse assunto depois. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Hebreus 4, 2. Ele está falando sobre fé de novo. Ponto. Aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Hebreus 4, 6. De novo caminha entre fé e desobediência. E mais, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Hebreus 4 e 11. Espero que veja isso, pois está tão claro. Aqui está alertando-os para não caírem, não se afastarem do Deus vivo. É claro que se não fosse possível se afastar do Deus vivo, então não haveria razão para dizer isso. Então como podemos nos afastar do Deus vivo? Se tivermos um coração de incredulidade. Depois disse que não entraram porque desobedeceram, por causa de incredulidade, porque não receberam na fé, por causa de sua desobediência. Você vê que o autor vai de obediência, crer, descrença, fé, e assim por diante. Não somente aqui, mas por toda a Bíblia. Há outros lugares onde está bem claro. O Evangelho de João, capítulo 3. Não o verso 16, mas o verso 36. Tente escutar o Evangelho de João 13, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Cremos nisso? Sim, qualquer um que crê no Filho tem a vida eterna. Já quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você acredita nisso? Sim, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu li errado. A Bíblia diz o seguinte nesta tradução: quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Versão IBB, percebe? Em um lugar fala sobre crer e no próximo fala sobre não obedecer. Porque acreditar é obedecer, não acreditar é desobedecer. Quando ensino sobre batismo nas águas e outras coisas, algumas pessoas dizem, sim, mas acredito que somos salvos apenas pela fé. Também creio nisso. Somos salvos só pela fé em Jesus Cristo. Mas o que é fé? Fé é obedecer Jesus. Jesus disse, arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Se cremos em Jesus faremos o que ele nos disse. Assim, fé na Bíblia é obediência. É muito importante entender isso. Tire os óculos religiosos. As lentes da religião que dizem que você pode acreditar em uma coisa e fazer outra. Você é o que acredita. Você acredita em que você faz. Isso é quem você é. Não pode dividi-lo. Veja o que Tiago fala a respeito disso. Precisamos ver isso e tirar as lentes, senão cada vez que lermos a Bíblia, vamos mal interpretá-la. Esta é uma das grandes confusões que existem, e por causa disso, pessoas estão perdidas. É tão importante ler Hebreus capítulos 3 e 4 para ver o que fala sobre isso e versos como João 13 e 36. Esses capítulos dizem que Jesus é nosso sumo sacerdote. Jesus é nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, na época de Moisés, havia o sumo sacerdote que uma vez ao ano vinha com sangue, não seu próprio sangue, mas sangue de animais. Mas o sangue não podia tirar o pecado, podia apenas limpá-los por fora. Mas agora temos Jesus como nosso sumo sacerdote, ele é maior do que aqueles sumos sacerdotes, porque ele é eterno. Já aqueles sumos sacerdotes, cada vez que um morria, tinha um novo. Mas agora temos um que jamais irá morrer. Então temos algo que é muito melhor, muito maior, ele é eterno, que não veio ao templo aqui na terra, ele foi ao céu de uma vez por todas. Ele veio com seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos Celestial e deu seu próprio sangue pelo perdão de nossos pecados. O sangue tem poder para perdoar todos na terra. O capítulo está dizendo isso. Assim, tudo que fiz, tudo que estou fazendo está debaixo de seu sangue. Eu sou perdoado. Jesus veio definitivamente com seu sangue e removeu o pecado para longe de nós. Você precisa ler por si mesmo porque isso é tão forte e mostra que Jesus está à direita de Deus, é o sumo sacerdote, é melhor que os anjos e que Moisés, é melhor que o sumo sacerdote. Ele é muito melhor. Isso é a nova aliança. Muitos de vocês devem ter ouvido que Jesus é o sumo sacerdote que morreu pelos nossos pecados e podemos receber perdão agora por causa disso. Mas depois disso, continua no capítulo 6. E agora você verá algo radical. Porque logo após isso ele diz para aqueles e para nós, ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes dera que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 6:4 a 6. Então logo após falar sobre Jesus ser o sumo sacerdote na nova aliança, é muito importante entender que ele diz que é impossível para aqueles, que uma vez foram iluminados e caíram, retornarem. Por quê? Porque crucificaram Jesus de novo. Ele continua a falar sobre Jesus como sumo sacerdote da nova aliança e dos sacerdotes da velha aliança. Jesus sacrificou uma vez por todos. Hebreus capítulo 7 a 10. É assim que começa lá, depois fala isso, e continua aqui falando das coisas que eu disse antes, sobre Jesus ser nosso sumo sacerdote na nova aliança. Não estamos no sacerdócio do Velho Testamento. Jesus sacrificou a si mesmo de uma vez por todas. Não há mais sacrifícios, porque Jesus é suficiente. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10 e 19 a 25. Este é um panorama de Hebreus até agora, que Jesus é o Filho de Deus e maior que os anjos. Temos salvação nele. Aquelas pessoas não entraram no descanso por causa de sua incredulidade, sua desobediência. É um alerta para nós que vivemos hoje. Temos Jesus como nosso sumo sacerdote e é impossível para aqueles, que já foram uma vez iluminados e caíram, retornarem, porque crucificaram Jesus novamente. Continua falando sobre Jesus como sumo sacerdote da nova aliança, o sacerdócio da antiga aliança e Jesus morrendo uma vez por todas. Continua que devemos ter confiança de ir à presença de Deus. Agora será muito radical. Vou ler uns versos, mas não vou explicá-los do início. Quero prosseguir pelo restante do que Hebreus está falando. Você experimentará e ouvirá algo que nunca ouviu antes. Creio que muitos de nós já ouviram que Jesus morreu uma vez por todas para perdoar nossos pecados e gostamos de ouvir isso. Mas após falar sobre isso, continua com o seguinte texto. Hebreus 10 e 26 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Jesus morreu uma vez por todas. Ele foi o único sacrifício que temos para o pecado. Ele continua, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se pecarmos por vontade própria depois que recebemos o conhecimento da verdade, não existe mais sacrifício pelo pecado, mas a única coisa que teremos de volta é uma terrível expectativa de juízo. Isso é radical. Ele continua, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Versículo 28, então se pecarmos intencionalmente após recebermos o conhecimento da verdade, não há mais sacrifícios pelo pecado, a única coisa é a expectativa do juízo. Depois diz que todos que rejeitaram Moisés morreram pelo depoimento de dois ou três testemunhas. Fala que se pecasse deliberadamente sob a lei, e houvesse o depoimento de dois ou três testemunhas, você morreria sem misericórdia. É isso que lhe fala. Agora você vê que nós invertemos tudo de cabeça para baixo. Porque nós sempre pensamos, é tão bom que não estou debaixo da lei, é tão bom que estou debaixo da graça. Não estamos sob a lei de Moisés onde iríamos morrer sem misericórdia se houvesse dois ou três testemunhas, se pecássemos por vontade própria. Não estamos sob essa lei. E agradecemos a Deus hoje por não estar sob isso. Mas veja o que ele está dizendo. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Versículo 29. Então não estamos sob a lei, não rejeitamos a lei de Moisés, se pecamos deliberadamente depois de termos recebido a verdade, mas rejeitamos o Espírito da graça. Então quão severo será o castigo que merecemos quando pisamos o Filho de Deus sob nossos pés e insultamos o Espírito da graça. Por quê? Porque Jesus é muito maior que Moisés. Jesus é muito maior que os anjos. E porque ele é superior, lemos isso. E continua, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 30, 31. A Bíblia não diz que é terrível ser tirado das mãos do Deus vivo, mas é terrível cair nas mãos do Deus vivo. O que estou lendo agora é o que a palavra está dizendo no Novo Testamento sob a nova aliança. O livro de Hebreus é o mais transparente livro que temos na Bíblia que explica o que é a nova aliança, qual a diferença entre a nova e velha aliança. Vivemos numa igreja hoje em que tudo está de ponta cabeça, onde pensamos, obrigado, Deus, não estou sob aquilo, estou sob a graça. Porque pensam, se estou sob a graça, posso pecar e Deus não irá me castigar. Mas quão severo o castigo não merecemos se pisoteamos sobre o Filho de Deus? Eu vou explicar isso depois. Isso é o que o autor escreveu para aqueles cristãos, para os judeus, e é radical. E continua, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ou seja, podemos abrir mão. Ele fala sobre a confiança em vir ao Santo dos Santos. Ponto. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Fala da promessa da vida eterna. Ele é muito radical, mas ainda diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Versículo 35 a 39. Então está dizendo essas coisas radicais e ao mesmo tempo está dizendo, mas nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que continuam acreditando, assim nossas almas estão sendo salvas. Continua em Hebreus capítulo 11, pela fé. Se entender tudo isso, aquelas pessoas não permaneceram na fé e se afastaram. Está escrito para nós que vivemos hoje que foi um exemplo horrível. Muitos saíram do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, e apenas poucos entraram na terra prometida, no descanso. Isso que a Bíblia está dizendo lá. Mas vem o capítulo da fé onde existem pessoas como Sara, Abraão e Moisés, que desistiram de tudo para continuar e devemos tê-los diante de nossos olhos. Então Hebreus 11 fala dessas pessoas. O capítulo 12 fala da disciplina de Deus, de que Deus está nos disciplinando, que somos verdadeiros filhos e filhas de Deus experimentando o trabalho de Deus em nossa vida. E continua muito radical novamente, no capítulo 12. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Versículo 15. Então é possível ser excluído da graça de Deus. E continua. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Versículo 15 a 16. Então aqui está falando de novo como fez antes. Não faça isso, não faça como ele. E aqui, cuidem que não brote nenhuma raiz de amargura, não vivam em fornicação, e não sejam profanos como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de primogenitura. O que aconteceu com Esaú? Esaú e Jacó no Velho Testamento. Você lê que Esaú estava fora e voltou para casa com fome. Jacó tinha um pouco de sopa. Esaú disse, dá-me isso. E Jacó disse, ok, você pode tê-lo se me der seu direito de primogenitura. E sua atitude foi, ok, porque preciso do meu direito de primogenitura. Estou faminto, vou morrer aqui. Você pode ter o direito de herança. Dê-me um pouco de comida. E ele deu seu direito de primogenitura por um pouco de comida. É um aviso para nós. Está escrito para nós hoje. Logo após ele dizer essas coisas, que se pecarmos deliberadamente após recebermos o conhecimento da verdade já não teremos mais sacrifício pelos pecados. A única coisa que nos resta é uma terrível expectativa de juízo. Então fala sobre Esaú, e continua, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Versículo 17, Esaú veio depois, me desculpe, eu quero de volta, mas ele foi rejeitado. Ponto. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú buscou com lágrimas mas não obteve o de volta. Já era. Ele foi desqualificado. Acabou e ele ficou de fora. Fique comigo aqui, sei que é radical, e sei que muitos de vocês estão pensando, mas também estou perdido. Também pequei intencionalmente. É importante ficar comigo agora e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Deixe a palavra cortar e trabalhar em você. Vou explicar isso depois, vou explicar. Ele continua falando sobre a nova e a velha aliança de novo, como fez aqui, ali e lá. Diversas vezes. E disse, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava a chamas. Versículo 18. De que monte ele está falando? Depois disso, vocês não chegaram ao monte que estava em chamas, o monte em que Deus veio à terra, onde ele deu a Moisés os 10 mandamentos. E você lê que eles estavam tão temerosos porque até mesmo o animal que tocasse o monte, deveria morrer. Você leu em Êxodo 19 que ficaram amedrontados quando Deus veio, por causa da glória de Deus, o Santo Deus desceu. Então o Novo Testamento, escrito para nós que estamos vivendo hoje, diz que não chegamos àquele monte. Então pensamos, ufa! É tão bom que não chegamos lá, agora estamos sob a graça. Agora estamos numa nova aliança. Agora temos um Deus de graça e amor que não julga, então podemos viver em pecado. Nós não somos como aqueles. Mas não é isso que diz. Disse, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava chamas. Para onde viemos? Mas vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a Jesus, mediador de uma nova aliança. Versículo 22 a 24. Não, nós não chegamos ao monte onde Moisés desceu, e o povo estava com tanto medo e até os animais que tocavam o monte morriam. Não, nós viemos para algo muito maior que isso. Nós viemos para o monte Sião, para Jerusalém celestial e para Jesus Cristo. Continua. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se não escaparam. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que os advertia na terra, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Versículo 25, e continua nos versículo 28,29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, como falei da última vez. Eu posso ser corajoso e dizer que tudo que você ouviu sobre a graça de Deus, sobre a velha e a nova aliança tem sido uma mentira. Todos nós temos um entendimento que estar sob a graça no Novo Testamento supõe-se que temos um Deus que não é santo e temível como no Velho Testamento. Afinal, temos um Jesus amoroso e estamos sob a graça, então podemos viver como desejamos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz totalmente o contrário. Quando eles não ouviram os anjos, foram punidos e experimentaram o castigo. Mas temos algo superior aos anjos, algo maior que o sumo sacerdote. Temos Jesus que é superior a Moisés. Então se aqueles que estavam sob a lei de Moisés pecaram deliberadamente havia dois ou três testemunhas, quanto maior castigo não deveríamos ter hoje se pecarmos deliberadamente após termos recebido conhecimento da verdade, porque não estamos pecando contra Moisés, estamos pisando aos pés o Filho de Deus e estamos insultando o Espírito da Graça. Esaú vendeu seu direito de primogenitura e quando tentou retomá-lo não teve a chance de fazê-lo, embora buscasse com lágrimas, gritando, não obteve de volta. Se você cair uma vez, você não voltará, porque você crucificou o Filho de Deus novamente. Eu não sei o que a igreja tem lhe ensinado, mas eles ensinam que sempre existirá perdão, não importa o que faça. Isto é o que temos ouvido. Cresci ouvindo isso e é o que todos crescem ouvindo, mas está errado. Tudo que ouvimos está errado, fomos enganados porque vivemos um cristianismo em capítulos e versos, então ninguém enxerga a verdade. O que eu fiz de diferente dessa vez? Eu estudei o livro todo de Hebreus. Então você enxerga de uma maneira totalmente diferente. O livro de Hebreus não termina assim, mas com isto, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8, onde está Jesus Cristo agora? Está no céu. Assentado à direita de Deus. Quando João, que andou com ele na terra, o viu no seu corpo celestial, caiu como morto. Jesus é muito mais. Ele está no céu, é maior que Moisés, é superior aos anjos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Foi por um curto período que ele veio, como homem. Agora, ele está ressurreto e está no céu. Então, lembre-se disso cada vez que ouvir aquela frase. A graça seja com todos vocês. Hebreus 13:25, sim, que a graça esteja com todos nós. Graça não é um disfarce. Graça não é um disfarce para o pecado. Graça não é uma licença para pecar. E agora não quero mantê-lo sentado, pensando que está perdido. Porque todos que passarem por isso, por nunca terem ouvido antes, vão pensar, estou perdido. Porque onde encontraremos alguém que não tenha pecado deliberadamente, depois de se tornar cristão? Há alguns ali, mas onde? Eu sei que eu pequei. E quero explicar agora e não deixá-lo esperando o que a palavra está dizendo porque ele não escreveu somente para aquelas pessoas. Nós também podemos nos afastar de Deus, também podemos perder a salvação. Precisamos ler Hebreus e entender quem é Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e entender o que a nova aliança é. Quando Deus revelou-me isso em 2001, eu havia jejuado por 40 dias e comecei a ver isso. Experimentei um temor a Deus como nunca antes, e eu tive a reação que muitos têm: estou perdido. Estou perdido. Porque me lembrei que logo eu posso ser salvo. Estava com minha namorada e perguntei: Deus, você está aí ou não? E eu empurrei Deus para fora, fui para a cama com ela e pequei. Estou perdido. Mas obtive perdão daquela vez. Eu me lembro que obtive perdão. Mas agora, talvez eu esteja vivendo uma mentira. Talvez esteja realmente perdido. Não importa o que as igrejas falam, nem o que qualquer pessoa diga. Se dizem que estamos perdoados porque não é a igreja que tem poder para perdoar, mas é Jesus Cristo. Por dias essa palavra estava cortando meu corpo e dividindo espírito e alma. Estava me dividindo. Por alguns dias chorei, não pude dormir e disse: Deus, estou morrendo, posso obter perdão novamente? Estou perdido. Experimentei arrependimento como lemos na história de reavivamento. Quando experimentei isso no meio de tudo, de repente experimentei o perdão. E eu vi que eu não estava perdido. Quando descobri isso, eu tive uma segunda chance. Não para jogar fora como Esaú, mas tive uma segunda chance. Mudei tanto a minha vida. Antes estava andando por aí, um pecado intencional aqui, um pecadinho ali e brincando com o pecado, porque eu estava sob a graça. Então vi. Não. Tenho apenas uma chance. Não posso continuar ali. Eu me arrependi e comecei a viver radicalmente. Comecei a viver uma nova vida e meu foco em Jesus ficou muito mais forte porque é isso que a Bíblia diz no final. Olhe para Jesus, tenha-o diante de seus olhos, não desista. Entendi tantas coisas e essa experiência radical mudou minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Me salvou depois quando passei por um período de deserto alguns anos atrás quando quis morrer. Foi tão difícil. Perdemos tudo. Mas, claro, não comecei a tentar Deus. Não comecei a reclamar contra Deus. Por quê? Porque eu temo a Deus, eu temo. Entendendo isso há 13 anos, salvou minha vida, e continuo andando com Deus hoje. Se muitas pessoas tivessem entendido isso, teria sido tão diferente suas vidas. Vejo muitas pessoas que, quando a vida não está indo do jeito que querem, dizem: ó, Deus. Por quê? Elas não têm qualquer temor a Deus em suas vidas. Quero que ouça os próximos 10, 15 minutos, pois é tão importante para você, porque quero continuar. Quando isso começou em mim, é claro que comecei olhando para Jesus, para seu ensinamento. Pode isso ser mesmo verdade? O que Jesus fala sobre perdão, que não podemos receber perdão sempre. E descobri que Jesus estava falando das mesmas coisas. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12:10, insultando o Espírito da Graça. Todo pecado que cometemos após virmos a Cristo pode ser perdoado. Todo pecado que cometemos poderá ser perdoado, não importa o que. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo, não teremos perdão. É algo que Jesus está falando. Se o sal perde o sabor, não será sal novamente, será jogado fora. Se puser a mão no arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Jesus está dizendo algo parecido. Ok, Jesus está dizendo isso a outras pessoas dizendo aquilo e Judas está dizendo o mesmo. Pedro também. Aqui lemos 2 Pedro 2:20 a 21, que diz: se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Pedro também está dizendo que se cairmos seria melhor que nunca tivéssemos ouvido sobre Cristo e nunca tivéssemos aprendido sobre ele, do que uma vez ouvido, cair. É parecido com Hebreus 6. Há um exemplo na Bíblia, no livro de Atos, onde isso aconteceu no capítulo 5, com Ananias e Safira. Ananias e Safira. Lemos sobre um homem e sua esposa que tinham um dinheiro e queriam dá-lo para a igreja, para Pedro. Mas em casa decidiram não dar tudo, então retiveram uma parte. Depois vieram a Pedro e mentiram, dizendo que era todo o dinheiro que tinham. Mas não mentiram a Pedro, mentiram ao Espírito Santo. Porque mentiram a Deus, ao Espírito Santo, pecaram deliberadamente, caíram mortos de uma vez. Primeiro um e depois o outro veio e aconteceu o mesmo. Lemos que Ananias veio primeiro e Pedro disse, você mentiu ao Espírito Santo. Quando Ananias ouviu estas palavras, caiu e entregou o seu espírito. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram do ocorrido, e eu entendo isso. Então veio sua esposa e Pedro disse a ela, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Porque concordaram em pecar deliberadamente contra o Espírito Santo. Ela caiu imediatamente aos seus pés e entregou o seu espírito. Lemos que um grande temor apoderou-se da igreja e sobre todos que ouviram essas palavras. Depois lemos que através das mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. Isso é radical. Sei que muitos de nós já leu sobre o que Jesus disse sobre Ananias e Safira, mas ninguém teve coragem de falar. Todos pulam essa parte, mas no final de Apocalipse diz que qualquer que acrescentar ou remover algo da palavra de Deus não terá parte na árvore da vida. Não devemos remover nada ou acrescentar nada à palavra de Deus. A maioria dos cristãos hoje vivem o cristianismo baseado em capítulos e versos e quando leem algo assim, pulam, removem da palavra de Deus como se nunca tivesse existido, como se não estivesse lá. Mas não podemos remover nada da palavra de Deus. Você está perdido? Pensei que estava perdido naquela época, porque eu pequei. Quero dizer algo muito importante agora. Quero dizer que não creio que Deus revelou essa verdade para nos mostrar que já estamos perdidos. Há algo importante que precisa entender aqui. Se pecarmos deliberadamente após recebermos o conhecimento da verdade. O que é conhecimento da verdade? Jesus disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32, o conhecimento da verdade é mais que levantar sua mão e vir a uma reunião. Eu creio que é mais que ser batizado nas águas e falar em línguas. Muitas pessoas na igreja hoje nunca conheceram esta verdade. Enquanto eu ensinava, se você lembrava, oh, não. Eu pequei deliberadamente. Eu fiz tal coisa, isso e aquilo. Eu jamais teria feito se soubesse disso. Então apenas mostra que você não sabia isso, que você não recebeu o conhecimento da verdade, porque se soubesse, você não teria feito. Aquilo que você fez e a maneira como viveu até hoje apenas mostra que você não tinha entendido a verdade da palavra de Deus. E porque você viveu dessa maneira até hoje e não tinha entendido isso, eu creio que você encontrará perdão. Porque eu pequei. O que é pecar deliberadamente? Eu não sei, mas eu pequei onde fui tentado pelo pecado e podemos dizer que isso é pecar deliberadamente. Eu fiz isso mas recebi perdão. Creio que precisamos olhar para isso porque há uma diferença entre ser tentado pelo pecado, cair no pecado, não ser liberto do pecado e pecar deliberadamente após receber o conhecimento da verdade. Há um livro chamado Misericórdia, não sei o nome em inglês. É um livro sobre a graça de Deus. Quando li uma parte, vi que o autor se confundiu totalmente sobre a graça de Deus. Porque no livro ele fala de um exemplo. Ele conta que estava com um homem, um amigo. Que lhe disse, eu estava jogando tênis e conheci uma moça. Eu a conheci enquanto jogava tênis. Eu realmente gostei dessa mulher. Se eu decidir divorciar da minha esposa, e tomar essa mulher em seu lugar, posso apenas vir e obter perdão depois? Ele respondeu, oh não. Não faça isso. Sei que você não quer que eu o faça, mas pela palavra de Deus, posso vir e obter perdão depois? E ele disse, sim, você pode. Porque esta é a graça de Deus. E esse homem pecou. Não, você não pode pecar deliberadamente. Não pode decidir pecar como ele fez. Isso mostra que temos confundido completamente a palavra de Deus. Sim, podemos cair no pecado. Sim, podemos lutar e cair. Aí lemos na palavra em João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso também é a palavra de Deus. Mas ele está falando de viver na luz. Vou colocar aqui no meio de tudo. Ele está falando sobre viver na luz, não sobre pecar deliberadamente. Quando nascemos de novo temos a graça de Deus para nos instruir e ajudar a viver uma vida santa. Qual é a graça de Deus? Esta é a graça do Espírito Santo. Agora precisamos ouvir o Espírito de Deus dentro de nós, E se pecarmos contra o Espírito Santo, então isso pode acontecer conosco. Precisamos entender a história sobre Ananias e Safira. Eles não queiram em pecado. Eles não queiram no pecado. Eles decidiram deliberadamente pecar. Escolheram pecar deliberadamente depois de receber tudo que havia. Receberam muito mais que diversas pessoas na igreja hoje, porque muitos na igreja não são realmente nascidos de novo, nem receberam a verdade. Se você recebeu esta verdade, como vimos hoje, você irá pecar deliberadamente. Não, não irá. Assim, isso não é para você. Você é perdoado porque Deus não te revelou isso para mostrar que está condenado. Deus revelou isso para mostrar que você não tinha entendido a verdade. Mas agora que você entendeu, irá mudar sua vida radicalmente, do mesmo jeito que mudou a minha. Onde você não vive mais uma mentira, mas vive uma vida radical. Você se afasta do pecado, vive uma vida santa, vive a palavra, ora, jejua, porque você precisa focar em Jesus. Quando souber disso, você vai experimentar a libertação do pecado. Sim, você não irá pecar deliberadamente. Sim, você não é perfeito também. Você não será perfeito. Eu ainda faço coisas erradas e quando passo por isso, eu leio João 9, confesso meu pecado e sou perdoado. Mas há uma diferença entre fazer algo errado e experimentar o trabalhar do Espírito Santo quando caímos no pecado. Oh não, não deveria ter feito isso. E o Espírito Santo está trabalhando em mim depois ou durante o pecado, e o que Ananias e Safira experimentaram? O que eles fizeram? Eles tinham a verdade e disseram, vamos fazer. Vamos agora pegar uma parte do dinheiro e guardar. Creio que lá o Espírito Santo disse, não faça isso. E sentiram o Espírito Santo trabalhar neles como você sente agora, quando você está ouvindo esse ensino. Este é o Espírito Santo em nós. Oh, não deveríamos fazer isso. Não. Vamos fazê-lo de qualquer maneira. O Espírito Santo disse, não, mas decidiram andar o caminho todo. Creio que o Espírito Santo disse, não façam isso. Se fizerem isso. Pois se fizerem, vocês estarão perdidos. Não faça. Mas decidiram e ele disse, não façam. Mesmo assim decidiram que iam fazer. Quando Ananias veio diante de Pedro, o Espírito Santo disse fortemente a ele, não faça este pecado. Não escolha deliberadamente fazer isso. Você conhece a verdade. Se fizer isso agora, você está pisoteando aos pés do Filho de Deus, está insultando o Espírito da Graça. Eu creio que o Espírito Santo estava gritando, não faça isso. E Pedro lhe deu uma segunda chance ao dizer, esse todo o dinheiro que você trouxe. Ele poderia ter escutado o Espírito e dito, não, não. Ponto. Claro que há perdão. Há perdão não importa o que fizeram. Mas ele tomou o último passo depois de ter recebido este conhecimento, após o Espírito Santo ter trabalhado nele. Ele tomou o último passo e disse, sim, é isso. E porque o Espírito de Deus foi tão forte sobre a igreja primitiva, o castigo veio tão rápido. Você pode ver estudando o Velho Testamento que quanto maior a presença de Deus, mais rapidamente vem. Não importa se não vemos o julgamento, não importa se vem agora ou mais tarde. Lá veio instantaneamente. E eles morreram. Ele morreu e ela morreu porque pecaram deliberadamente. Por que não pecaram contra Pedro? Pecaram contra o Espírito Santo. Não ouviram, blasfemaram contra o Espírito, não ouviram o Espírito da Graça, o Espírito Santo. E por causa disso, é tão importante entender isso. Não falo sobre estar dirigindo um carro, tendo permissão para dirigir a 50 km por hora. Você dirige a 70 e a polícia para. Você diz, oh, não. Eu pequei. Não é isso. Porque é discipulado. Todos aprendem. No começo cometi mais erros que agora. É tudo sobre andar no Espírito, ouvir o Espírito Santo. Falarei disso na próxima vez. Ouça o Espírito no seu interior. Mas precisamos ter o temor dentro de nós para ouvirmos o Espírito. Este verso, se continuar pecando deliberadamente. Também pode ser traduzido assim. Sim, Ananias errou uma vez. Talvez você tenha errado mais vezes. Não sei. Mas não tente Deus. Não o coloque à prova. Não saia por esse caminho para ver quão distante você pode ir e ainda voltar e obter perdão. Não brinque com Deus. Sim, há perdão. Deus é amoroso e perdoador também no Novo Testamento. Ele é tudo isso. E há perdão. Mas não podemos brincar com Ele. Agora vou mostrar o que é mais importante. Na verdade, não é somente o que fazemos, mas sobre nossa atitude. Esaú vendeu seu direito de primogenitura. A Bíblia diz que Deus odiou Esaú, mas amou Jacó. O que Jacó fez? Jacó enganou Esaú. Jacó enganou e Deus amou a Jacó. E Esaú? Ele simplesmente não se importou, e Deus odiou Esaú. E sobre o rei Davi? O rei Davi cometeu quase todos os pecados, olhou com desejo outra mulher, Bate-seba, enviou seu marido para a guerra, que acabou morrendo, e ele pode se casar com ela. E o que Deus falou sobre o rei Davi? Que era o homem segundo o coração de Deus. Então o rei Davi matou alguém, tomou mulher de outro, e é um homem segundo o coração de Deus. Jacó enganou Esaú e Deus amou a Jacó. Deus odiou Esaú. Ananias e Safira não mataram ninguém, não tomaram a esposa de outro, apenas mentiram e morreram de imediato. É claro que isso está no Novo Testamento, mas creio que é algo muito forte, porque é tudo sobre nossa atitude. Esaú teve uma atitude diante de Deus e com o pecado, assim como Ananias e Safira. O rei Davi teve uma atitude quanto ao pecado, pois, assim que ele reconheceu seu pecado, quando o profeta Natã veio e mostrou a ele que pecara, ele não ignorou ou foi indiferente sobre isso. Ele realmente temeu a Deus, caiu de joelhos e reconheceu que pecou contra Deus. Ele foi muito rápido em se arrepender, e por causa disso recebeu perdão, porque não foi como os outros que não se importaram. Veja o que diz o Salmo 103, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Vou ler novamente, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. É sobre nossa atitude. Não estou tão preocupado com aqueles que temem a Deus, que ainda estão lutando contra o pecado. Creio que esse ensino lhe ajudará a se libertar do pecado, porque fez isso em mim. Eu não receio por aqueles que querem fazer a coisa certa, que estão lutando. Não, estou mais preocupado com aqueles que não se importam. Digo que não se importam porque não entenderam esta verdade. Vemos pessoas na igreja hoje se afastarem e voltarem diversas vezes. Depois voltam e vivem radicalmente de seu testemunho. Acreditamos ser possível se afastar e voltar, mas a Bíblia não diz isso. Creio que a razão de se afastarem na primeira vez é porque não aprenderam a verdade, não foram iluminados na primeira vez, não compreenderam realmente o que significava, porque se tivessem não teriam se afastado da primeira vez. Se encontro pessoas hoje que se afastaram, claro, não é para julgarmos traço, mas eu nunca diria, ei, você não pode voltar. É tarde para você. Porque creio que se tivessem aprendido a verdade não teriam se afastado. Então creio que podem obter misericórdia, voltar e serem salvos de verdade. Quantas pessoas hoje na igreja conhecem essa verdade? Não muitos, porque vivemos em capítulos e versos, e muitos são enganados. Precisamos voltar e entender o que a palavra realmente está dizendo. Isto é radical. Não podemos brincar com a graça de Deus, mas quando tememos, Ele é fiel a nós. Posso ver agora, 13 anos desde quando Deus revelou-me isso, que mudou minha vida de maneira radical. Não vivo mais brincando com o pecado. Não, eu vivo aqui. Cuido do meu corpo, disciplino meu corpo. Oro, jejuo. Não devemos viver com um medo incorreto. No início pensei, oh não, agora vou viver num monastério. Agora não tenho coragem de olhar para ninguém porque vou me afastar e pecar contra o Espírito Santo. Não, não é assim. Deus é fiel. Estamos falando se você pecar intencionalmente, escolher, decidir, e pode ser também continuamente decidir. Não apenas uma vez, mas se continuar. Não é que acorda uma manhã e perdeu o Espírito Santo. Não. Se aprendeu a verdade e vive com Deus, você não peca deliberadamente sem o Espírito Santo antes lidar com você, porque Deus não quer que se peca. O Espírito Santo está lidando com você continuamente. Quando pequei deliberadamente, quando me deitei com minha namorada após ser salvo, obtive perdão e me arrependi. Eu realmente obtive perdão. Naquela vez eu senti o Espírito Santo dizer, não, não faça isso, mas se eu tivesse feito novamente, talvez experimentasse de novo o Espírito dizer não faça isso e receberia perdão. Mas se continuasse lá, chegaria um ponto em que o Espírito Santo me deixaria. E não poderia voltar e receber perdão. Deus está te mostrando isso e você pode ser agradecido por ter o Espírito de Deus em você. Agora só temos que ter ouvidos para ouvir, viver com Deus, e ouvir o que o Espírito está dizendo. Tome Hebreus como um aviso de que devemos continuar na fé. Devemos continuar seriamente na fé e tenha Jesus adiante de nós como aquele que continuou. Olhe para as pessoas em Hebreus 11, que andaram diante de nós. Olhe para eles, olhe para Jesus e continue na fé. Se você fizer isso, continuará até o fim e um dia estará diante de Deus, como um servo bom e fiel, e tudo ficará bem. Sabemos que estamos no caminho porque temos o Espírito de Deus em nós. Sei que esse ensino é muito radical e espero que você o entenda do jeito certo, que não crie um temor incorreto em você. Ouça a última coisa que tenho dito aqui. Ouça, busque a Deus, leia Hebreus para você mesmo, leia com seus próprios olhos, leia tudo, são somente 13 capítulos. Leia e ore para que o Espírito Santo lhe mostre o significado. Se tiver perguntas, pode trazê-las a mim. Da próxima vez, vou falar sobre como vivemos a vida na graça, no novo padrão, e lá posso responder algumas perguntas. Na Amazon, também tenho o livro Sã Doutrina, em que há mais perguntas e ensinos sobre o que tenho compartilhado aqui. Espero que isso vá te ajudar. Vou terminar agora. Vamos viver esse ensino radical porque não é minha palavra, não sou eu falando, mas é a palavra de Deus. Então vamos espalhar para as pessoas entenderem o que é viver com Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e sim, Deus é um fogo consumidor, mas ele é também misericordioso. Tão misericordioso para com aqueles que o temem. Então, podemos ser seus filhos e experimentar perdão. Lembre-se de andar na luz, e quando pecar, confesse seus pecados e ele o perdoará. Deus te abençoe.